Fique tranquilo, respire forte, guarde as suas forças. Apenas não feche os olhos, você ainda tem uma vida toda. Mesmo sabendo que só lhe resta um suspiro, eu tento te iludir dizendo que você vai ficar vivo. A sua pulsação está ficando fraca, a pele está ficando parda, as veias estão saltadas. Coloco o meu ouvido perto do seu peito pra ouvir os batimentos enquanto ainda resta tempo. A gente sempre avisa, premedita a morte. A saúde debilitada, internado esperando a sorte. A pessoa que você ama está sofrendo e vai morrer. Você se sente um inútil ao ver que não tem nada pra fazer. O barulho do aparelho que mantém você com vida, apitando e alertando, adiando a sua despedida. Tá chegando o momento e eu não tô preparado. Não sei se vou aguentar viver sem você do lado. Cordão de prata se rompendo, você está partindo. Mesmo não querendo, sua vida está subindo. Porta da morte se abrindo, melhor você passar. Existência já era, melhor você aceitar. Aonde vai parar, qual foram suas ações? Inferno a te esperar, então enfrente os leões. Perceba ao seu lado, vultos negros te esperando. Pelo vale da morte, ficarão te escutando. Não está respirando, é sua consciência. Agora que começa a sua penitência. Não clame por clemência, sua chance se esgotou. Oportunidade dadas, não aproveitou. Não sei onde estou, é seu questionamento. Sua expressão exata é de puro lamento. Angústia é o sentimento que domina agora. Não vai cair a lágrima, por mais que você chora. Está partindo pro inferno, o espírito se levita. Levante com meus demônios, está chegando a sua partida. Fantasma grita, vai aparecendo. Seu sangue gosta, te devora no banquete horrendo. Está temendo, se decola, membro já arrancado. Pela metade a sua alma, vulto já quebrada. E eu tentando fazer o pacto pro além vida. Quem saiba lá vai seguir a morte sucedida. Em seguida já selado o sacrifício humano. Pela ressurreição e o tempo vai passando. Acho que vai dar tudo errado, não pode ser. Não estou ouvindo o sussurro, não vai reviver. E a ferida negra é só mera ilusão. Estou cerrado, mutilado, vai ser sem perdão. Sem vejo vida, sou escuro que sempre me prende. Inconsciente. Passagem pra viagem, contagem regressiva. Não vou gastar saliva numa justificativa. Vida demonstrativa, um monstro na ativa. Cativa na derrota dessa rota destrutiva. Cultiva na gengiva, palavras pra sufocar. Puxa o ar, pra trava não atrasar. Décimos de segundo, nesse péssimo mundo. Me convida a pular, do décimo segundo andar. Um vagabundo andar, em meio à falsidade. Me dá vontade de ir pro fundo da cidade. Aqui me sinto imundo, ou aceito falsidade. Quando não tem, então aboli a minha agressividade. Compadre, esse é o rascunho de um testemunho. Cansado de estender a mão, vou fechar o punho. Mente farta, peito infarta, farta para o foco. Deixo essa carta, o resto do ódio no copo.